Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. O cara nunca mais falou o nome do programa inteiro. Cara, sempre eu falo pela metade, eu não falo. É evolução do ser. Na verdade, irmão, não sei por que isso. Vamos começar a contar essas histórias de putarias de podcast. Esses toques de podcast, né, mano? Por que, mano? Eu vejo esses caras aí, mano, tipo Emílio, né? Emílio lá do, né, Pânico na rádio, né? Esses bichos não faz nem abertura, aliás, tem a aberturinha, né, lá do Pânico, né, não sei o quê, aquele sonzinho que eles botam lá no começo. Mas aí, mano, esses bichos não se apresentam, ninguém fala o nome de porra nenhuma pra ninguém ali, eu não sei o que é isso, mano, que tem essas frescuras em podcast, mano. Não, porque o cara tem que se apresentar e não sei o que e tal. Acho, mas pode ser o seguinte. O cara não pode se basear pelo Emílio, porque esse bicho é meio puta e tudo que é convencional, esse bicho meio que tá pulando fora, né? O bicho é um Exatamente. Mas na rádio, mano, os caras têm aqueles jingles, né? É, os... Tipo aquele negócio. Vinhetinhas, a né? É, uma menina Samantha Marques ali, cara. Vinheta dela. Samantha Marques. Putaria, mano. O Laerme já tá falando aqui, ó. Laerme Marverick. O bicho mudou de nome, foi, mano? O Laerme aí. Agora é doidão, Marverick. O nome dele era Laerme Freitas, agora é o Laerme Maverickzão. O bicho é tão doidão agora. Normal, mas agora o bicho é louco. Bicho é o Maverickzão, né? Esse bicho tá dizendo aqui, ó. 10 anos de podcast, cadê o Babau, mano? Esse bicho tava no primeiro cast. Isso é verdade, viu, mano? Mas achei isso é uma coisa que eu acho curiosa, né, mano? A gente tava até conversando sobre isso. É que a galera, mano, ela... A gente percebe que a galera é fiel, mano. Percebe que o ouvinte ele é bem fiel, mano, porque os caras lembram de histórias, mano, do cast 1, mano. Primeiro cast, mas não, Babau, não sei o quê. Betinho Lopes. Betinho Lopes. E o que eu acho louco é isso aí, mano. É o cara ir lembrando desses casos, né? Porque como são 10 anos de prova, né? O cara fica pensando no tempo do convívio com o Babau ainda, cara. É doido, mas o Babau ali, bicho, era... Tu conheceu esse bicho, foi no emprego que tu tava, né, lá na época. Era onde é, mano? Onde era que tu trabalhava? Na época que eu trabalhava na prefeitura, esse bicho era... estagiário, né? Mas, meu irmão, hoje em dia o Babau já deve ter se formado, já deve ter não. Só que na época esse bicho era estagiário. Passava o dia frescando lá na repartição. Ele inventou esse negócio aí de Babau. Aí os caras lá deram um maior valor. Inventar esse negócio aqui de Babau. Cara, e a gente chamou ele pra gravar e fez sucesso, né? O engraçado é isso aí, né, mano? Porque o cara participou só de quê, mano? De uns 5 programas, né? E a galera lembra dele até hoje, né, mano? Inclusive, diziam que ele era meio feiticeiro, né? Aí a gente chamou ele pra gravar o cast. A gente chamou ele pra gravar o cast de Macumba, né? É, vamos gravar o cast aqui de Macumba. Chama o Babau que ele entende. Putaria, viu, mano? Deixa eu mandar tá aqui, ó. Mano, ela entrando no especial de 2 anos. Manel tá querendo adentrar aqui no negócio aqui. Tá, e ver como vai bugar tudo aqui, ó. A câmera quando ele entrar. Quando o Manel entrar, vai bugar, ó. Quer ver? Ô, dizer. É bem isso, Manel. Manel já chegou com o cara. Agora. Deixa eu ir ajeitando aqui o Manel aqui. Ei, Manel, mas tu tá agora, tu tá com a internet boa, né, mano? Agora a internet tá mó paia agora. Cadê as lives? Nunca mais tive dor de cabeça aqui com conexão. Só teve dor de cabeça só com as jogadas ruins, né? Só com o computador. E o computador, né? Eu acho que putaria é isso daí, né? O Manel, ele ajeita a internet. Só que o computador fica ruim. Vixe, teve um superchat aí, hein? Ih, peraí que tô ajeitando as câmeras aqui. Já já a gente lê aí. O cara tem que ler, quer dinheiro. Tem que ler, quer dinheiro. Acho que tu não tinha dito que quando voltasse pra casa da tua mãe, a internet é de primeira qualidade. Eu ia sair do bronze. É verdade. Eu já tô no prata 2. Ontem eu tive 6 vitórias consecutivas. Eu voltei com prata 2. O André jogando na tua conta. Aí eu não consegui engatar o prata 1. Essa galera aí atrapalha muito as minhas jogadas. Superchatzão aqui do Fagner Vieira. 10 contos. R$1 pra cada ano. Para mais um. Aí sim. Aí sim, né? Aí o cara deu valor. 10 conto, mano. Tu é doido. Ei, mas o YouTube tá roubando a gente, viu? Apareceu aqui, ó. R$10 do Fagner Vieira. A receita do chat, ó. $1.92. Ei, mano. O dólar tá R$10, é, mano. É bem isso aí, mano. Os Neto. O Neto aí tá com a voz do Darth Vader aí. Neto Tron, hein? Deixa eu ver aqui, dólar. Quanto é que tá o dólar hoje? 5,21, mano. É doido, mano. É doido, mano. Tem que contar, mano, a história de como é que a gente começou. A gente poderia contar, mano, essa história agora, ou a gente deixa pra contar depois? Mano? A história. Como é que começou o cast? Cara. No final, o cara contou a história do começo, né? Como começou, o cara conta no final do. Na verdade, mancha, o programa, né, o Azila Cash, ele começou como uma ideia da gente fazer um programa de games, né, mano? Era um programa de videogames que a gente ia fazer. E aí, é tanto que o primeiro que a gente fez foi de locadora, né? Tá aqui, o a galera tá vendo aqui, ó. Fotozona da locadora aqui. Aí o segundo foi de arcades. Só que teve um antes desse, né? Que foi o piloto que a gente fez, que foi sobre Super Nintendo, né? Um negócio desse aí. E aí a gente... E naquela época, mano, nem tinha podcast de videogame, né? Era uma ideia revolucionária ali, que o cara teve, cara, não, um videogame e tal. Doideira, né? Ninguém nunca pensou nessa daí, mano. Na época, né, mano, eu me lembro que a gente fez um negócio tipo a abertura, tipo, a que a galera sempre seguia, né? Que era o do Jovem Nerd, né? A galera segue os mesmos passos, né? Inclusive, era também foi uma das nossas influências, né? Só que um cast ali que eu escutava muito na época era o 99 Vidas, mano, que tava no começo também, mano. Eles estavam no episódio 15 ou 10, alguma coisa assim. É o mais. Já existia 99 naquele dia. É isso aí, mano. Existia, mano. Existia o Lulu aí, é. Lulu é não, André. André é o pai dele doidão, né? Lulu, bota o Lulu aí, bota o Lulu. Aí, mano. Pensei assim, mano. O que foi que eu pensei, mas não, mas se a gente fizesse um cast com os amigos de infância, mano, eu, Neto, Manel, aí chamava Adonis, Felipe, ia ser massa, mas os casts, as histórias ali, ia ser massa demais, mano. Aí, aí a gente fez o primeiro cast lá com o Babau, né, que foi o de locadoras. Babau. Chamou ele. E aí, olha, até o Manel lembra, mano, da vinhetinha do Babá. Inesquecível, né, a vinhetazinha do Babá. Isso é outra curiosidade, mano, porque o Manel na época não tinha emprego formal, mas esse bicho não tinha, como é que se diz, horário livre não, né, esse bicho aí a gente teve que improvisar, não, até vamos gravar, não posso não. Jogando, sei lá, Tíbia, né? Em 2010 ali. Aí a gente tinha que chamar quem tinha disposição, né? Ei, mano, onde é que saiu esse Babau, mano? Era um amigo do Neto, mano, do trabalho lá dele. Babauzão aí. A gente achou ele na rua. O cara dizendo aqui é o Carlos Adolfo. Vixe, mas o Lulu era criança nos primeiros asilas. Já tem cara de pai de família. É, mas é porque a gente é tipo Dragon Ball, né, mano? O cara começa bem pequenininho. É verdade, viu? O cara começa bem pequenininho e vai crescendo, né, com o tempo ali. O cara seguindo os moldes do Dragon Ball, né? Putaria, o Laerme dizendo aqui, o Babau foi estagiário até no cast. Ele participou bem pouquinho, no mínimo. Só o depois mínimo. Saiu fora. Mas eu me lembro, mas que quando a gente começou, mas foi em 2010, né? Dia 24 de novembro, dezembro, 24 de dezembro. De 2010, o cara parece aqueles véi, né, mano? Contando as histórias. É, mas isso é isso que eu ia dizer. Eu ia perguntar pra ti se tu tá fazendo cast hoje, por hoje ser o aniversário dos 10 anos. É, isso. É nada, né? Tu descobriu agora. Mas tu disse que é dia 24, mano. Hoje é 29 já, mano. Mas é porque é atrasado. Ih, mano, vai fazer 10 anos, mano. É. Atrasado 5 anos. Isso, mano. Tá doido, matemática dos homens violento. Eu disse 5 dias. Se fez 10, mano, como é que faz 5? De 5 dias, 2 de atraso aí do aniversário. Mas festa de fim de ano, mano. Queria gravar no meio do negócio lá. Aí, mas eu me lembro que na época que a gente começou, mano, eu trabalhava na loja de móveis, mano. Lá na Todesquinha, mano. Trabalhava no primeiro trabalho, mano. E na verdade foi o primeiro trabalho de carteira assinada que eu tive, mano. Foi lá nessa empresa. O resto era tudo o cara assim. Verde e amarelo. Tu é doido, mano. Aí eu passei um tempinho lá e. Mas a gente já passou tempo, viu, mano? Manel aí, né? Teve passou o tempo, viu, mano? 10 anos não é brincadeira, viu? O cara ali, 10 anos de fiba, né? Com 17 anos, mano. Caramba! Só se for mesmo, mano. Bem novinho. Putaria. O Laeb dizendo aqui, ó. Mas o cara se lembra do Manel na fila ali do INSS, né? Bicho recebendo benefício. O... O Laerme dizendo aqui, ó, o Joel aí, na época do, dos móveis planejados, Joel era doido pra entrar na Jacaúna nessa... Jacaúna é putaria, viu? Putaria, Jacaúna, Lula, viu? Putaria, viu, mas... A gente fez o primeiro, mano, de... Locadora, mano, que é um clássico, né, mano? A galera lembra desse episódio, é tipo Chaves, né? A galera volta pra escutar e acha massa. Quem é que tá cantando aí, mano? A negada tá louca, os caras comigo. A negada tá animada aí no mano. É porque eu não suspeito agora aí. De primeira mão, vou dizer pra vocês aí. O que? A mulher está prenda. É, né? Eita! Vixe, Maria! É, não, mano, estaria. Aparece. Falou. De tipo, tudo indica que sim, viu? Desta vez eu não estava. Agora vai. Agora é que tu vai ver a chibata entrando. Cara, ei, o cara disfarçando assim, ó. Minha da outra ali chegou ali do alto. Papai e Manel, né? Os caras botaram aqui, ó. Papai e Manel. Parece. Pra tu ver como o tempo passa mesmo. Mano. Quando o cast começou, mano, ninguém era pai, né? Ninguém era casado, né? Então... O Manel agora tá. Os caras já estão botando aqui no chat, pai é quem cria, ó, pro menino ficar com a autoestima baixa. Putaria. Vejo o Fagner Vieira dizendo aqui, ó. Lá no cast de assombração, o Manel estava com medo de ser pai. Olha aí, mano, tudo Olha se encaixando. A denúncia aí, ó. A denúncia zona aí. A galera lembra muito desse episódio de locadora, mano, um dos primeiros aqui, mano. Só que eu acho que um dos que eu acho mais engraçado, mano, desse começo aqui, mano, é esse de Kung Fu, mano, que a gente... O Manel participou do segundo, né, só que o de Kung Fu ali foi putaria demais, mano. O cara conta nas histórias da época ali, de Kung Fu Quando e tal. Foi do Amaro, né? Eu achei massa, mano, porque Kung Fu foi uma época que a gente... Ela se dedicou muito a esse negócio de Kung Fu. E o Babau, esse bicho também treinava na época na academia que a gente não conhecia, né? Aí por isso que eu achei que ficou legal, mano. Essa troca de experiências e a desilusão do Babau, né? No final. Desilusão do Babau. Porque ele não virou ninja, foi? O Manel, ele queria sair de lá o Bruce Lee, né? Só que aí o Manel virou foi o aquele Bruce Lindo, mano, o personagem lá do Didi, mano, que era o Bruce, a imitação. A imitação ali do Bruce Lee, mano. Manel, mano, a gente treinava, mano, de domingo a domingo ali. O Manel se inscreveu na academia, foi uns 3 dias. Ah, me putaria, viu, mano? Ixi. Já achava que era o Arnold Schwarzenegger, né? Daria. Mas a gente, nessa época aí, mano, a gente, logo no, foi bem no começo, né, mano, a gente fez os casts de games, só que aí a gente pensou, né, mano, no cast de Kung Fu, mano. A gente, mas se a gente contasse as nossas histórias de Kung Fu, histórias de animes e tudo mais, mano, como é que seria, mano? Aí nessa época aí... Tinha umas histórias boas, mano. Tipo, o cara chegava assim, o Manel tava triste ali. Ei, Manel, tá triste por quê? Não, fui demitido. Aí. Foi o pessoas te demitirem, não. Só porque eu tava dando Michael Jackson no meio da loja, mano. Os caras não têm nem sensibilidade. Os caras não têm nem sensibilidade. Essas histórias. Vamos clicar aqui no. Essas histórias aí pode se perder. Vamos clicar aqui numa parte aleatória do cast e dar um play aqui, só pra ver como é que tá as histórias aqui, ó. Só pra gente ver como é que era. Aí, ó. Nessa academia do mestre, aí está a baixo, galera baixo. Tava meio mole, aí ele disse assim... Ei, irmão, vocês têm que treinar sério, vocês vão ter que treinar sério agora. Aí ficava dando os assovios. O professor não dominava. Aí beleza. Aí tinha uma física lá, mano, que a gente fazia, que era a mais pesada de todas, que era o jacaré. Que é tipo o seguinte, você fica na posição da flexão, você desce na flexão baixa, e naquela altura ali, você tem tipo que se rastejar sem encostar no chão. É tipo como se fosse uma escalada horizontal, vamos dizer assim. É irado essa física aí. É pesadíssimo, é beleza. Professor, não, cara, eu vou te ensinar. Só que pra tu começar a aprender, tu tem que estar 20 voltas aqui no salão nessa posição. E era uma porra absurda, mano, porque o cara dava duas voltas morrendo, mano. E 20 era impossível, mas beleza. Esse nosso colega é o mesmo que começou a treinar o punho cerrado, ele era obstinado. Aí nessa época a gente treinava lá os estilos. Aí eu sei que depois, quando a gente já tava bom nos estilos, ele conseguiu completar as 20. É, vou começar a aprender agora os golpes e tal. Aí o nosso professor, não, completou, né? Completou, não. Aí agora tu vai pra segunda fase. Beleza, é quase, né? 40 voltas com o jacaré. Ximai. Ximai. A gente era o Luiz, né? Estaria, viu, mano? O cara 40. Ah, completou as 20, agora é 40. Isso aí, meu, eu lembro que é um mistério. Porque ele disse assim, se realmente o treino era puxado, é porque o professor não sabia o estilo, né? Dava enrolada ali pra ganhar tempo. É mesmo. Vixe, agora esse programa aqui foi massa, mano. O programa do. Profissão desempregado, mano. Essa ideia é um dos mais clássicos que tem, mano. Era na época quem que foi o. Foi que participou, mano, desse aí. Tinha um PC nesse. O Manel. Foi só nós três mesmo. Eu, tu e o Manel aí. Na época. Acho que no PC, a profissão desempregada apareceu depois. Do PC, mano. O PC participou no dos dinossauros. Foi o primeiro do PC aqui. A era dos dinossauros. Eu conheço bem. Se não fosse o do dinossauro, era o PC, né? É, mano, pra tu ver como faz tempo, né, mano? O cast do PC dos dinossauros, mano, o cara ainda imaginava os dinossauros como o do Spielberg, né? Aí hoje em dia, mano, a negada descobriu que os dinossauros eram só uns galinhos. Não é, mano? O dinossauro com pena, né? Um absurdo isso aí. Essas opções. Vamos ver aqui um pouquinho ali do trecho do PC. Ah, não, é melhor, mas a gente botar, mano. Um trecho do PC, mano. Bota aí, bota o específico lá, ele falando alguma coisa. Ele falando. Ele falando. O primeiro episódio que ele participou. Tem que ser o PC, pode ser qualquer um. Participação primeiro especial. Episódio que ele participou. A época que os dinossauros mais se multiplicaram e chegaram ao auge, né? Sim, sim. Aí entre eles destacou aí o Megalossauros e o Alossauros, que é... O Alossauro é conhecido, o Megalossauros acho que eu não tenho certeza disso. Ah, se eu tô vendo a foto, o Alossauro é bem parecido com o T-Rex. Agora tu sabe que uma coisa engraçada de dinossauros, cara, é porque todas as fotos que você vê deles, na verdade, são especulações, mano, porque não existe nenhuma foto real, né? A gente... Olha aí! O Ratinho é adivinhado, mano, aquele tempo. Previsão do... Olha aí. Ah, vamos ver a cena final. Pra falar a verdade, acho que o Dinocris foi o primeiro jogo de dinossauro a ser lançado pro Play, não foi não? Foi. Acho que poderia ter sido. Ah, pro Play 1, né? Pro Play 1. Pro Play 1. Pro Play 1 acho que é, mas... Primeiro veio o Dinocris, depois foi que veio o Mundo Perdido de Jurassic Park. Eu acho que vocês já jogaram, não? Não, eu joguei o Super Nintendo. Mas a... Aí dentro... Putaria demais, mano. PC ali, mas

Aí dá pra... 10 euros? Fusca do pai de Joel, viu, mano? Ah, o cara... Vai comprar o Fusca do pai de Joel. O cara deve ter ganhado bem uns 100 reais aí. 10 aí, euros. Mano. O cara mora na Estônia, mano. É nada, mas... Lafayette Castro, acompanho vocês desde o início, quando ainda morava no Brasil. Moro na Estônia hoje e ainda ouço os podcasts. Vocês são fodas, abraços aí, mano. Não, Estônia, é grande Lafayette da Estônia. Na verdade, onde é que é a Estônia, mano? Estônia. Onde é que é a Estônia, Manel? Fala aí, onde é que é a Estônia? Não, deixa eu só ver que está lá. Onde é que é a Estônia, Manel? Onde é que fica a Estônia? Acho que é perto do X e da... Como é que eu faço pra chegar na Estônia? Onde é a Estônia, mano? Ali na Calcaia. Estônia é Europa. Olha aí os barulhos do teclado, esse bicho digitando. Estônia, um país... Eu não acho que é o país do Vingadores 2, mano, não? Que jogaram um meteoro, foi naquele filme. Começou a cidade. Estônia é o país dos Vingadores que jogaram um meteoro. É, mas se o Lafayette tá morando lá, mano. Sim, mas o Lulu vai ficar contando as histórias dele aí, mano, no fundo. Putaria, os caras dizendo aqui que é... Na verdade, o nome do país é Sokovia. Aí dentro, muito mal praia. Melhor é Estônia zona aí. Não é? Vingadores 2 foi na Etiópia. Vixe Maria. Putaria, os caras dizendo aqui que a gente ficou estribado só com esse... Aquele superchat. Putaria, viu? Garantiu a ceia de ano novo, viu? Boa tarde, mano. Como é que foi a ceia do Natal, Manel, aí? No... Eu pensei que tá calhando. Mano? Ceiazinha de Natal aí. Como é que foi, Manel? Muito obrigado aí, Lafayette e Castro do Poder. É, mano. Diz muito obrigado aí na língua da Estônia, mano. Pra tu agradecer aí. É lasco, né? É só tu pegar, mano, falar a mesma coisa que tu falou, só que com Ovski no final, mano. Vai lá. Cara, é todo poliglota, mano. Sabe nem falar, né? Bicho, não aí, entende nem os macetes culturais, mano, pai. Fala aí, mas já bem isso aí, mano. Isaías, um homem, um grito. Essa daqui ficou foda, viu? Vamos ver aqui. Depois a gente vai pro cast do PC, mano. Mas bora escutar um trecho aqui do Isaías aqui. A capa do programa. Quando eu passaria, ele parece. Já foi olhar outra coisa, passou. Esse cast aqui do Isaías, mano, que foi doideira de download. Cara, lembrando das histórias do Isaías, mano. É doido. Vamos ver aqui. Estamos esperando isso. Aí, então me diz aí, quando for um belo dia, o Fernando, passou bem 3 semanas, sei lá quanto. Aí o Júnior viu o Isaías lá do outro lado da rua, atravessando ali. Aí ele tacou o grito. Tá doido, porra! Aí ele fazendo pro lado, pô. Vou fazer uma melhor, foi da puta! Aí Isaías respondeu o quê, mano? Não, ele atravessou. Correu, mano. Não, ele foi atravessou, né? A rua, cacá, lá de cá e tal. Aí ele, mano, te acalma, mano. Tá ficando doido. Eu vou devolver. Falei isso alto, não, né? Eu vou devolver, mas porque eu. Isso os dois caras correndo e conversando, né? Não, aí ele. Foi, correndo, imagina da cena, mano. O Isaías correndo e o Júnior atrás, a dele. Ó. Os dois conversando. Aí ele foi do... Imaginei que foi engraçado. Ei, Matia, calma. Aí... Taria, velho, mas a história de Isaías aí é taria, velho. Acho, mas esse cash aí foi com média demais, mano. Porque... tá baixo aí de novo, já. Tá bem baixo o teu áudio. Tá baixo agora? Normalizou? Tá baixo. E agora, Alô? Tô nem ouvindo agora. E agora? Agora normalizou. Normalizou aí, Manoel. Normal. Acho. Essas histórias do Isaías aí, mas é putaria demais, mas. Que essa o cara é lembra dessas histórias. O... irmão do Manoel tentou comprar o Isaías e essa é o correio. Acho, mas é comédia demais, mano, porque eu sei, mas que assim, mas a gente fez o cast do Isaías, mano, que é um um cara que roubava todo mundo ali, da nossa equipe ali, o cara roubava ali todo mundo, mas todo mundo, mas tem um personagem desse tipo aí nas suas, né, nos seus ciclos de amizade, né, mano? Um cara que mente que são uma porra, um cara que... Esses caras desse jeito, né, velho? Tem um cara ali tipo malaca PC, de né? Bom coração, né? O Isaías ali, mano. É, o Isaías ali é o bom ladrão, acho. O bicho ali não fazia mal a ninguém, né, tal, nos anos 90, né? O bicho roubava, mas tava aí tranquilo, né? Eu putaria, vamos ler aqui algumas mensagens aqui, ó. Anderson Costa, os caras tudo colocando os euros na carteira junto com as sementes de uva pra dar sorte. É verdade, viu, mas sementinha de uva ali. Que se não botar, né, Manoel? Aí o dinheiro não entra, não. Bota não, a semente de uva na carteira. Aí, semente de A, de, sei lá, romã. Romã, mano. Não tinha, é romã, né? Essa mesma. Semente de romã, mano. Eu não sei nem se dá pra fazer suco de romã. A minha prima passou um ano inteiro com a semente da carteira. E... pois não, mano. E aí, mas ela ficou milionária no final, né? E aí ela ficou milionária. Pegou o Covid, foi ela. É bem isso, mano. Só eu ficou mesmo jeito. Tá bem isso. Eu mando pra cá. Eu dei um real a mais. O bicho tava se confiando na da romã, mas o bicho lembrou agora que bateu uma tristeza, minha. Não, vai tristeza, ser, zona, né? Foda, né, Manel? Esse aqui do PC, mas eu sim, lembro, mas que eu... fazer, depois a gente podia fazer um cast de... E se você ganhasse na Mega Sena, uma parada dessa, pra gente, uns pensamentos reais. Inclusive, esse daí poderia ser o próximo, né, Manel? É. A gente ali... A fezona ali... No ih, mas, cadê? Não mostra os números que tu jogou, não. É. Aí. O cara tampando os números, né? É, o cara não pode mostrar os números que eu tenho que ganhar sozinho, né? Aí é demais. Ei, mas imagina o cara ganhando, mano. Quanto é que tá, hein, aí a mega da virada, hein? Ah, mano, não vai imaginar não, porque senão tu vai fazer o cash agora. Tem que ser no próximo. Mega da virada, né? Vamos olhar aqui, vamos olhar aqui, porque é a tristeza, Manel. Olha aí, ó. O Correio Brasiliense, Manel. O nome do jornal aqui, ó. Existe, é o nome da matéria, Manel. O nome da matéria aqui, ó. Matemático dá dicas para apostas na Mega da Virada. Estimado em 300 milhões. Ora, dicas, mano. Como é que o cara vai dar dica? Joga aí a dica que o cara deu, né? A dica de como ter sorte, é? Quantos matemáticos milionários tem no Brasil, mano? Deve ter nem... Putaria, viu, macho? Mas olha aí, ó, o cast do PC. Vixe, macho, eu me lembro que eu ri demais desse cast do PC, mano. Só que contando uma história antes do PC, mas que é assim, mano. Foi putaria, mano. Foi quando eu conheci o PC pessoalmente, mano. Foi putaria demais, mano. O PC chegou. Os caras pensavam que o PC era só uma lenda, velho. O PC, mano. Era um mito urbano, né? A gente tinha gravado alguns casts já, né? Com o PC ali, aí. O PC chegou assim, aí. Aí eu tava aqui em casa, né? Um sábado assim de tarde. Aí só aquela vozona assim chegando. Au! Aí eu. Quem é que tá me chamando, mano? Aí só. João! A voz assim, cara, não sabia se era um ser humano ou um cachorro agonizando. Aí, macho, quem é que tá gritando lá fora, mano? Aí eu fui lá embaixo, mano. Aí só o PC assim, parado, sem falar nada. Vixe, mano, quem é tu, mano? Eu. Aí ele, mas eu sou o PC, mano. É o caralho, PC, e como é que tu pegou meu endereço, PC? Ele, não, mano, sei o que e tal. Acabei sem, PC. Não é, mano, ele chegou na tua casa do nada. Foi, mano, ele chegou do nada aí. Aí eu, não, o peguei teu endereço. Vixe, do John Lennon, mano. John Lennon. Inclusive o John Lennon, né, mano? O pobre rei John Lennon fez 40 anos aí da morte dele. Ano de 40 anos de John Lennon. Canta aí um trechinho de... Achei, ei, Manel. Que tu tinha convidado ele esse dia aí, Joel. Foi o dia que tu veio aqui com ele pra me conhecer também. Foi, mano. O mesmo dia. O Joel chega aqui em casa aí. Ei, mano. E aí, Joel, beleza? Ah, o cara todo trouxe grandão assim, né? Eu trouxe um fã teu aí pra te conhecer. E aí eu tô assim, na fama. Ele é um PCzão aí, ouvinte do ar, assim. Vixe! PC, ó, putaria. Ô, putaria. E o mais massa é que depois que ele conhece a gente pessoalmente, ele nunca mais ouviu a vida. Então, mesmo. Bicho ingrato, né? Ele queria entrar pra equipe, mano. Ele entrou pra equipe e saiu fora. Pô, ele entrou pra equipe, ele participou dos cash, aí pronto, é novo, mano. Ele não participa. Rapaz, ele tá aí no chat. Cadê? É, mano. É porque ele tá sem computador. A defesa do PC, esse bicho tá trabalhando até umas 11 horas da noite agora. O bicho tá comendo um fio de armação. Foi uma boa putaria, mano, pra gente fazer a nossa confra, mano, por causa do PC, mano. A gente ficou marcando. Não, mano, e na segunda? Os caras já estavam na segunda, já começou no sábado, né? Não, no sábado, não, tem não, aí. Domingo, aí tô trabalhando. Já bem isso, PC, mano. Segunda, meu expediente. Te abençoei, PC, meu. Aí os caras tudo, não, mano. E na terça, e na quarta, e na. Pra semana todinha. Aí ele, não, eu vou ter a folga de acordo com a. Como é? Com o roteiro lá, com o meu nome. A escala, mano. Aí ele, quando foi no outro dia, ele veio dizer que era quinta-feira, né? É, quinta-feira, aí todo mundo se organizou só por causa do PC, mano. Na quinta-feira. Ué, é doido, mano. Pra tu ver como o PC é um personagem importante, mano, ali do cast, mano. Bicho é tipo o seu Madruga do Azia. Vamos relembrar aqui um trechinho do arquivo do PC ali. A última história que passa. Xiii! Eita, mano. PC já chega doidão. PC já chega PC já chega perturbado, não, né? Vamos botar aqui em 48 minutos aqui, 49 minutos. Estão com enrolada. Tá bem, mas aí, isso é muito estranho, PC, um negócio desse. Qualquer dia desse, mano, tu chega lá, é quando esses bichos entrarem na sala, mano, tu se encosta assim e bota o ouvido perto da porta, mano. Esses bichos falando português lá, muito doido lá. É, mas esses bichos não tem um sotaque meio baiano, não, mano? Baiano. Que é estranho, mano. Ah, e tem um problema lá. Assim. Vazamento, é? Atraso no pagamento. Teve atraso, aí. Mas isso aí é putaria já, mano. Por quê, mano? Foi que atrasaram, mano. Porque beleza, mano. O cara mexer ali com a rota do ônibus, o cara mexer ali com o almoço, não botar massa e tal, mas o cara atrasar o salário é putaria, mano. Isso aí. É por isso que a negada vive brigando, né, lá. Pois é, velho. O arquivo confidencial. É, mas conta aí, velho. Os patrões lá, velho. Esses italianos aí, velho. Mas tem dia que eles estão bons, tem dia que estão ruins, tem dia que não fala nada, tem dia que estão agitados. Semana passada eles estavam já com essa porra. Eles falam italiano, né, PC? Mas tem um lá que fala italiano misturado com português, é rápido que dá, né? Eles falam tipo o Tony Ramos, é daquela novela ali. Oh, não podem fazer isso, não podem. Eles falam isso aí contigo, mano. Não. Eu vejo isso falando, né? Ah. Pô, tá parado, a máquina tá parada, não pode ficar parada. Não pode. Aí tu olha assim aí, faz assim, é. Ei, mas semana passada rolou uma parada lá que o cara discutiu com o italiano, foi mal gritaria, mano. Como aí rolou uma cara lá, discutiu lá com o chefe lá italiano lá, mas aí eu, vixe, meu irmão, esse aqui vai prestar não. Eu peguei um tamborzão de 100 quilos, botei nas costas e saí correndo. Como é, mano? Pra que tu pegou? um tambor de 100 quilos e botou nas costas e saiu correndo? Porque tava precisando na máquina, mas ele falou: a máquina tá parada, não pode ficar parada. Eu pensava que era comigo, mas peguei o tambor e. Era o tambor que eu queria. Na verdade, eu tava com um carrinho pra levar, né? Aí um gaiato pegou e saiu fora com o carrinho pra. Aí eu fiquei procurando lá, mas o cara aí, mas esse aqui, ó. Aí apareceu lá atrás de mim. Ó, não pode ficar parado, não pode, não sei o quê. Aí eu vixe, vou narrar cagaço. Aí apareceu o cara na frente, aí começaram a discutir lá. Puta que pariu, só vai pra mim. Eu peguei logo isso aí. Mas você foi sacanagem do cara, mas tu com um galão de 10 litros pra levar, mano. Aí, Pidou ego escondeu teu carrinho, mano. Só... Aí o cara lá viu, mano, e começou a espalhar lá pro pessoal, mano. Ei, maldinho, não saiu lá com uma porra lá, saiu com voar com um tambor de 100 kg, depois nós fomos lá. Oh, putaria, viu, mano? PC. Esse PC, viu, mano? Esse PC é putaria, viu? PCzão aí, bicho, é loucura, viu? PC é forte, viu? Tambor de 100 kg, já dá isso. É doido, mas. E esse bicho tá do mesmo jeito, né, mano? Só perdeu o cabelo hoje em dia, né? É. PC todo carecão, né, mas. O PC putaria, ainda não assumiu a careca, não. O bicho tá lutando bravamente ali. Tentando todas isso as coisas. Isso aí é verdade, viu? Né, pra crescer cabelo. E não dá certo, né, mano? Situação de carequismo do PC ali é mais complicado. Se o cara for ver, mano, realmente teve uma galera da nossa equipe ali que perdeu cabelos, não foi, mano? Um dos primeiros ali que era certeiro, mano. Foi o Felipe ali, né, mano? O mestre ali. Bicho, era certeza ali que era o primeiro que ia perder o cabelo, né, mano? Ali não tinha nem como. O bicho usava tupete, né, mano? Hoje em dia o bicho é estilo Lex Luthor ali. Putaria, mano. Bicho ali, bicho é... Putaria mano, demais, mas também mano. É outro que tá com as carecas. Só que o Manoel tá ficando careca por aqui por trás, mano. O bicho disfarça ali. É não, Manoel. Vira aí, Manoel. Vira aí pra câmera aí, Manoel. Vira aí. Mostra. Aí, mano. Ah, só o desenho do lado. Pera aí, mano. Pera aí. Pera aí. Pera aí, mano. Volta aí. Mas igual o Samuel, né? É uma putaria, mano. O Samuel também foi outro, só que o Samuel se deu a volta por cima, porque ele tá com cabelo e chila ali, como é o nome do cara? Nicolas Cage. É, Nicolas Cage não, aquele outro doido, mano, do filme de Aikido. O Steven Seagal. Ah, não, tá estilo Steven Seagal careca. Ô, oh, putaria, viu, mano? Mas tu é doido, mano. Eu achei putaria, mano. Manel aí, mano. Achei ele de frente assim, é normal, né? De frente ele tá normal, assim, o cabelo, né? Aí o cara foi baixando. Tem que ser de cima, mano, entendeu? Por isso que ninguém vê. O cara foi baixando assim, mano. Só o. um buraco. Ixi, Maria, mano. Aí dentro, velho, esse buraco todão aí dentro. É, não, mostra aí de novo aí. Bota a palinha de novo aí, deixa eu aumentar a câmera aqui. Tá gravado já, mano. O pessoal abriu aí que tá só o ralinho ali. Ah, mano, agora é um pai de família, mas esse bicho pode ficar careca e deixar o bigode agora. Esse cara aqui dizendo aqui, ó. Bota aí o episódio do Isaías. Já foi, ô Diego. O episódio do Isaías. Tem que chegar cedo ali, velho. Tá na borda do sono. Diego Benevides, ó. Manel tá só o cocal. O Joel envelheceu, o Neto amadureceu e o Manel estragou. Já vê. Já vê isso. E ele dizendo aqui que o Samuel apodreceu. Maria. Putaria. Luan Omena. Meu irmão, o Manel tá ficando velho, perdendo cabelo. Depois ele encontra outro canto. Como é, mano? Depois ele encontra outro canto. Ouvido, um metro no nariz. Cabelozão no ouvido do Manel é aqueles que saem assim, né? De lá. Ele disse que essa putaria, né? O cara vai ficando velho, ele fica careca, mas dentro do nariz e no ouvido cresce, né? Cabelo. Nas putaria, costas, né? Também o cara fica cheio de pelo nas costas. É a putaria porque o cara, aqueles veão que fica com aquele tufinho, só aquele tufinho aqui, assim, saindo pra fora da orelha. De volta. Não dá não, puta que pariu. Manel aí, velho. Fagner Vieira, só uma coisa não muda nesses 10 anos. Lá na casa do Samuel, o pessoal ainda tá perguntando. E as namoradinhas, Samuel? Isso, velho. O pessoal é com aí raio, é putaria, né? Os caras vão logo no coração, né, mano, do Samuel. Festa do final do ano tem aquelas reuniões familiares, né? Aí a tia pergunta, né? É a namoradinha. Isso aí dava raiva, mano. Tu é doido, mano. Eu acho que dá mais raiva, mano, do que o. A passas no arroz, mano. A galera fica... Sinceramente, sempre parei, mano. Eu achei que isso era só comigo, mano. O que, mano? Só contigo o que, mano? Perguntar cadê a namorada e tal. Pensei que era as passas no arroz, mano. Tu gosta de umas passinhas no arroz, mano? Uma uva passazinha. Putaria. Bota aí o cast de histórias na casa do Manel, só pra gente ouvir aí. Esse daí também de história na casa do Manel foi putaria, viu? Sledhammers. O Felipe Goldinho tá perguntando. E o Jota? Curiosamente, o Jota também tá careca, né? Mas o Jota é opção. É verdade, é verdade. O bicho raspou a cabeça, ficou puto, né? Não, ele tava ficando careca e decidiu raspar logo. Mas o Jota não era careca, não, mano. Eu acho que esse bicho tá perto. Ele tá ficando, mano. Ele quis. Dá uma ligada. Bota aí o cast do Pica nas Galáxias, a parte do Manel com os pilantras. Parte final com o Manel com os pilantras, vamos ver aqui. Mas o Jota, mano. Eu me lembro que o Jota, mas ele entrou. Ele nem, não era amigo da gente, assim, de infância, né? Mas ele era amigo da Lia. Aí ele. A Lia chamou ele pra gravar o cast de Pokémon, né? que o bicho era asilado em Pokémon. Aí a gente chamou ele, né, e tal, pro cast. Ah, o bicho tá aí até Alia hoje, participou. Né, um Jotazão aí. Aí eu não lembro ali do Pokémon. Ele participou de um programa só. Ali? Ali eu acho que participou de um programa. Aí a gente foi gravar um de Pokémon, aí a gente chamou o Jota porque ele era um especialista, né? Eu botei aqui Manel aqui na pesquisa aqui do Zazila Cash. Apareceu aqui, ó, Negócios do Manel. Acho que tem muitos episódios com o nome do Manel, velho. Negócios do Manel. A capa do episódio é o Madruga aqui. Com a sacola das costas. Aí tem o especial Roberto Carlos com o Manel. Esse aí foi um de fim de ano também, né? Desse. Vamos ver só um trechinho desse, véio. Esse daí foi putaria também, velho. O Manel cantando, tem que procurar um que é o Manel cantando ali, a música. Cadê? Esse aí eu acho que foi ele todinho ali cantando. É a data de publicação desse bicho aí, morri, mano. Foi em dezembro, mano. No Natal. Eu lembro que foi no Natal mesmo. Natal morri, e vamos dia ficavam lá se debatendo na cama lá. E logo uma garota fez sinal pra mim parar. E no meu caramba fez questão de passar. Peraí, essa daí tem que botar do começo. Se bem que a gente pode levar. A gente pode levar um strike do Robertão, né? Só porque tá passando a música dele. Não, mas no Natal ele libera. No Natal ele libera. Galera, tá ignorando aí. Passa ou não passa aí? A galera que aí decide aí. Passa ou não passa? Pulando, vai pulando. Ou então deixa eu perguntar, que aí já tá meio cortado. Né? Bota aí nos comentários aí. Passa ou não passa aí a música do Robertão aí do Manel. Na verdade, esses casts aí de especial do Manel não dá pra fazer mais, né, meu? Por causa das músicas ali, né? Tá. Era um tempo. Era uma época inocente, né, mano? Nossa época ali, né, mano? O cara podia passar as músicas do Robertão aí. Tava tudo tranquilo. Hoje em dia os caras tudo. Não. Podemos... A gente chegou a gravar o especial do Manel cantando D2, mano. D2? Acho que não. Olha, tá aqui, ó, história na casa do Manel. Nós podemos constatar depois de 10 anos, né? Ixi. A tolerância agora tá zero. A foto do Manel aqui, ó, no negócio da equipe, mano. Estaria, mano. Oh, putaria, viu, mano? Histórias na casa do Manel, vamos ver aqui. É o do Manel ou é do... Ah não, o cara pediu do Picas das Galáxias, né? Mas vamos escutar o do Manel aqui, que é o que tá pronto aqui. Vamos ver aqui. O cara pediu, mas a gente bota o outro, né? Ela fazendo o mínimo. Vamos ver aqui, Manel. Foi acabando, eu não acreditei nessa história de jeito nenhum. Tão difícil, mano, me prestei a revista e tal. E agora, mas tu vai sujar, não sei o quê. Não, mas tu não tá entendendo minha situação, mas não sei o que, olha aqui como é que eu... Tu é esse bicho todo se tremendo lá. Aí nisso, um colega nosso lá, que era o proprietário do imóvel, só olhando, né, putaria? Bicho assim com a mão. Aí dá fé, mano. Não sei quem chama esse bicho pra fazer alguma coisa. Acho que era ir no Frangolândia, uma porra dessa. Aí o Isés, macho, eu te empresto, mas só se tu usar essa bicha 5 minutinhos ali no canto. Eu vou lá que eu fico olhando pra ver se vê alguém, ó. Pare. Aí os caras tudo assim, ei, mano, que diabo é isso, seu papel? Tu vai fazer um negócio desse, esse bicho? Não, tô desesperado, mas não sei o quê. Mas cuidado aí pra não melar as páginas, não sei o que é bom. Eu sei que o final dessa história é muito pesado, a gente só vai contar com a liberação do proprietário do imóvel. Eu putaria, mas a história aí, mano, foi acabando, eu não acreditei nessa história de jeito nenhum, mano. Primeira vez que eu ouvi, mano, putaria, mas isso é putaria, Théo. E aí, Théo, o que aconteceu com a parede da tua casa? Não, com a parede não. uma fé na minha casa. Oh, putaria. É não, mano, não era a tua casa. Ainda continua não sendo a tua casa, é, mano. Essa daí. É, mas a casa do Manel ali foi o ponto de encontro clássico do pessoal por bem uns 20 e tantos anos, irmão. É, doido. E ainda era, mano. A gente fez a confraternização, né? Excepcionalmente a gente fez esse ano. A gente fez no rodíziozão doideira, né? Os caras ali quebrando ali o estabelecimento. Né? É, mas a gente ainda fazia disso, as confras na casa do Manel, mano. Ah. Isso, eu acho que se fosse aqui, nós teríamos comido o Tortelzona ali melhor, viu, do que as pizzas, né? Porque o Manel escondendo já as tortas, mano. Tinha sido melhor aqui em casa, mano. Ia ter comidas, ia ter comidas de vento em polpa, mano. Comidas deliciosas, né, mano? Eu saí do rodízio ali, mano, passando mal, mano. Não comeu muito, é sacanagem. Passando mal, cara. Putaria, mas realmente ali tava até doido, mano. Fartura de comida, né, mas ali, mano. É doido, porque, né, quando faz aqui, aí tem a torta do poder, aí tem um fricassê, né? Aí tem o bolo das trevas. Tem salgado, rapaz, tem uma carrada de coisa, não é só pizza, entendeu? O Manel aí achou ruim, mano. Porque esse bicho não pôde fazer a quentinha ali, mano, na pizzaria. Pôde nem fazer a quentinha. Pode ser pequeno pra levar pra casa, né? Viu aí o cast aqui do League of Legends, que a gente fez a fotografia, o Manel lá. Levando um danozão da toia. Aqui, ó. Só bem, errando um danozão da torre aí. Aí, ó. Manel. Peraí. E até hoje tá nessa daí, né, mano? Cadê, mano? Que tá parecendo um gato, cachorro de gato. Isso aqui é um negócio triste, viu, mano? 10 anos atrás o Manel lutava pra subir de elo no LOL, mano. 10 anos depois o bicho ainda tá na mesma. Pesado, viu, mas... Agora uma coisa que é difícil, né, mano? Ali, né? Uma coisa que é... Tá no mesmo barco, uma coisa que é muito assim de bastidores, né, mano, ali do programa. Ah, vai, conta aí, né, tá, a história aí que eu ia falar. Não, eu só dizer que no TFT eu tô no diamante. Só pra gelar o mesmo. Ó, o TFT. Não. O diamante que eu não jogo essa porra. Uma parada ali que é difícil assim, né, mano, de podcast. Na nossa época que a gente começou, né, lá em 2010, mano. É porque era muito difícil mesmo, né, mano, do cara fazer, porque a gente gravava, né, tudo separado, aí, né, passava pelo processo de edição, né, e tudo mais e tal. E hoje em dia, mas tá essa onda aí de podcasts pelo YouTube, né, tem um monte de podcast que nasceu pelo YouTube, né, e tudo mais, e aí a gente... Isso assim, ó, antes da pandemia, né, isso daí teve... A explosão de podcast, porque, não sei se tu lembra, a gente lá em dezembro do ano passado, mano, a gente gravou podcasts em vídeo, né, mano, pra botar aqui no canal, né, e tudo mais. A gente gravou até lá no estúdio do Rapadura, não foi? E aí a gente fez, a gente já tava... Ai, mano, faz um ano. Caralho, mano, parece que foi ontem, mano. Mano, tu é doido. Rapaz, é feio, não sei nem por que aqui não continuamos. Por causa da pandemia, mano. Olha, se pandemia faz uma zona nada, ali. Pandemia. Pandemia já dá um ano, não. Vai completar ainda. Mas começou a pandemia em março, mano. Os chineses ali lascando todo mundo. Oh, putaria ali, mano. Se a gente, o AsilaCast, ele passou por vários Várias doenças, né, mano? Na época do Zika já tinha umas ilhazão lá, né? Ele é aquela época que o Manel pegou a chikungunya, né? O bicho todo duro. A Zila passou por várias doenças, né? Cara de... E sobreviveu, né? É, todo tá aí. Conseguiu escapar. E o Asilazão aí tá aí. E o Asila tá aí no... na pandemia zona aí do coronazão aí, mas sobrevivendo também aí. Olha aí, bichão. Dá vai nessa aí. O Neto está com... Neto está com a cara de triste porque não chegou a pizza. Tá... Eu tava me perguntando o que é que eu vou comer uma hora dessa também, ó, mano. Pizzazinha, mano. É triste. Daria, né? 11 e meia. O Luan Omena perguntou aqui. Gente, fala aí o que vocês têm feito nessa pandemia / quarentena. Manel aí tem feito muitas lives, né, Manel? Pois é, galera deu uma sumida na live. Eu não tiro a minha culpa. Eu também sumi das lives porque... Tá aumentando na família, né? Pequenos problemas aqui em casa, mas... E a família tá aumentando. Mas... Já tô de volta e espero que vocês participem, galera. Vai ter live, né? Vai ter live, mano, é hoje? Ah, vai ter live. Eu fiz... Ah, não, mano, tô com um problema. Eu tô ajeitando aqui. Eu fiz live hoje. Aí, gente... Eu fiz a live hoje, aí tava só a tela preta. Ninguém tava vendo nada. Eu fiz 4 horas de live com a tela preta. Foi... É isso. Foi quase uma partida de tudo, né? Fez 2 horas de live para deficientes visuais. Foi só no áudio. Galera, eu vi uma galera pedindo o áudio da barata, né? A gente vai passar o trechinho do áudio da barata aí. Já. É, isso aí foi o que estourou o programa, né? Mas a gente. Uma das paradas ali que era difícil ali da gente fazer o podcast, né? Era porque é reunir a galera, né, mano? Porque é a parte mais difícil que tem, né? Porque a gente tem que reunir o pessoal, né? A gente gravar, né? E tudo, editar depois, né? E com esses podcasts pelo YouTube, né? Facilitou um pouquinho a nossa vida, né? Porque a gente não tem uma edição muito pesada, né? Pra fazer, né? E tudo mais. Aí eu acho que deu uma facilitada pra nós, né? As lives e tudo, né? E tal. E outra, eu acho que a divulgação, tem duas coisas que eu acho que fica melhor. A divulgação fica melhor e a participação do pessoal, mano. Porque isso é uma das coisas que eu acho mais divertido nas lives hoje em dia. É você tá gravando e o pessoal tá em tempo interagindo, real, comentando, né? E tal, soltando umas piadas. É, doido, mexer. É putaria demais, mano. Ixi, o Anderson Costa falou assim, ó, Manel, tu vai ser pai, Manel? Ah, ixi, só o Manel tá ficou fazendo... Tá no... Mano, tá no alerta aqui. Mas, Manel, mano, tu fez o teste de gravidez do bichinho lá. O Manel fez, né, o teste de gravidez. Não, a mulher tá 4 meses atrasada e agora que esse bicho tá desconfiando. Não é, mano. Eu tenho que fazer o exame de sanguezão, mano. O exame de sangue ali é que vai dizer. Pois é, tá. Por isso que eu não tô dando certeza ainda, entendeu? Vou fazer amanhã. Não, amanhã, mas você já criou expectativas na galera, mano. Agora tem que ter um Manelzinho. Laerme Maverick, Manel grávido. Aquele filme demais. Do... Como é do Demi DeVito, né? Do Schwarzenegger, né? Manel Grado. Ou como é que é o Júnior, né, mano? O nome do filme, né? Tu vai fazer, Manel, esse filme aí? A gente deveria gravar, né, esse filme, mano. Pois é, né? Devia ter essa produção nacional. Um remake, mano. Né? Um remake agora do filme tá do Agora tá com Estalo, esse negócio, né? De não ter gênero, né? Tem um negócio aí. Ah, o quê? Se o cara não pode mais ter gênero, né? O cara podia fazer o filme do Manel Grávida. Grave. É verdade, Manel. Isso é verdade, Manel. Um remake do filme Júnior com Manel, né? Estrelando Manel. Putaria aí, Manel. Oi, quer que a veia aqui pra ti, ó? Oi. Oi. Ei, mano, mas como é que. Mas como é que vai ser o nome do. Do teu filho, Manel? Se ele for menino? É Manel Júnior, né? Não, Manel, não conhece aí nada disso. Manelzão, mano. No mínimo, mano. Não, mas como é que vai ter o nome? Manel Júnior. E se for menina, é Manuela. Manel Júnior. No micro? Bicho, no micro, mano. Micro do Mi. Putaria, viu, mas. Manel Júnior parece um bom nome. Eu voto nesse aí. Petralha, manda aí um abraço pra galera da I, né? Ibiribeira. Ibiribeira, diabo é isso. Kikozinho branco lindo. Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Cara, ratão é frescando, né? Mas pra finalizar aqui, né? A gente quer dizer aqui, pra desejar aqui um Feliz Natal atrasado, né? E desejar um bom 2021, né? A gente vai passar aqui o episódio da barata aqui, né? O barata integral aqui. Barata integral, otário. O episódio, o trechozão da barata na sua integralidade. Vamos ver aqui. Olha aí o trechozão da barata. E falar também, né, mano? Pra galera se inscrever no canal do Asila também, né, mano? Seguir a gente nas redes sociais, né, e tal. Inclusive tem as redes sociais de todos nós 13 aqui embaixo, né? Porque a gente, o Manel faz live também, né? Lá no canal dele. E agora em 2021, a gente vai meter o pau, né, mano? O cara vai botar pra lascar, né, mano? Aí botar agora que o Manel tem uma bolsa no Vasco, aí eu tô superchat. Vixe, vamos continuar, mano. O superchat tá entrando agora. Então, tem fim, né? Jackson Vasconcelos, salve, saudade dos episódios semanais. A gente vai continuar agora, né? Em 2021 a gente vai voltar ali nossa grade essa normal. É a promessa, né? É a promessa de fim de ano. Todo mundo faz acaba. Promessa pro próximo ano, né? Essa vai ser a do Asi. Laerme dizendo aqui, ó, 2020 a única coisa boa pra mim foi ganhar o auxílio. Ixi Maria, auxíliozão entrando, né? E um galetozão do asilo aí, mano. Galetão ali, mano. O primeiro canal de YouTube a sortear galetos na live. Ninguém nunca sorteou isso daí, mano. Foi a gente que começou com esse processo aí. Exatamente, sim. Se esses outros podcasts aí vierem com essa daí de não, vamos sortear aqui galeto, o Asila foi o primeiro, viu, bichão? Então vamos lá, isso passar aqui um... Vamos ver aqui em que petar aqui o episódio aqui do Manel. Oi. Cadê? Strike? Strike? Não, mas Strike é o apelido dele, mano. Ah, mano, Deadpool, né? É, mano, Deadpool. Então tá assistindo o Wolverine de origem, tu? Ele aparece no Wolverine de origem. Me lembro. Vixe, isso é uma barata zona aqui no meu quarto. Ai, meu Deus! Ei, mas tu gravou isso aí, mano. É o quê? É, mas esse... O áudiozão aí é putaria demais, mano. O áudio aí... Passa os anos, mas o áudiozão nunca fica velho, mano. O áudio do Manoel. É putaria áudio demais, é mano. Áudiozão clássicozão aí. Oh, putaria, né, mano? 2020 a gente tá aí, né? De volta aí, Manoel. De volta às ativas, hein? 2020. Eu falei 2020, né? 2021 a gente tá aí, né? Inclusive com os projetos paralelos, né, mano? Que a gente vai voltar também. É isso aí. Né? Isso aí. O cara mexendo com muamba, né? O cara vendendo um negócio aí, né? Pela internet. Putaria, viu? Falou, galera! Hasta la vista, baby.